Oi, oi, eu não sou o 61, mas eu sou o Tauan. Sejam bem-vindos ao Quase Meia-Noite. Eu tô aqui com três convidados. Mentira, são os hosts. Eu menti pra todos. Se apresentem aí. Oi, eu sou o 61, tenho 47 anos de idade e estou sendo obrigado a gravar esse episódio. Eu sou o Sunny Play, eu faço vídeo de teatro. Mentiu. É mentira, meu, é mentira, relaxa. Tá, pera aí, é porque eu tive um pensamento muito louco agora, mas se introduz, Ícaro. Mano, eu só quero falar uma coisa. Eu sou o Ícaro. Yeah. É, ele é o Ícaro. Eu só quero falar uma coisa. Eu descobri, eu mandei pro 61. Eu não sei se eu consigo mais, mas eu tava conseguindo imitar o 61. É verdade. Mano, eu enganei o próprio 61, velho. Mano, eu mesmo fiquei confuso, sério. Esse era engraçado, ó. Mano, eu não lembro o que eu falava, mas eu fiz a voz exatamente igual a do 61. E tipo, eu falei, mano, não tem nada a ver pra mim, me manda uma gravação disso. E eu fui ver a gravação e era o 61, não tinha. Era o 61. Ele fez tipo, sei lá, umas 5 vezes. A gente jura, é o Psycho mesmo, não tamo nem zoando, é o Psycho. Mano, é muito engraçado, ó. Ó, vai rodar agora na edição. Agora não sei mais. Foi. E aí, seus filhos da puta? Mano, isso é bizarro. Vai tomar no cu, velho. E aí, seus filhos da puta? Caralho, Psycho. Mano, igual, velho. Igual. Céu. Foi o Psycho que falou isso. Mano, é bizarro. Igual. Não, a primeira que ele fala, e aí, seus filhos... Pera aí, que eu acho que não deu certo. Mano, esse foi o perfeito dele. Não, mano. Mano, eu quando escutei de manhã, eu falei, what the fuck, quando vocês gravaram isso? Ah, e eu lembro que teve uma vez, em um vídeo do Psycho, que eu coloquei, tipo, eu cantando no final do vídeo, coisa assim. Uhum. Tu lembra, Psycho? Ah, qual era o barulho que ele fazia? Eu não sei, eu ficava, tipo... eu cantava a música da Índia, ele falava... Mas eu não sei o que foi que ficou igual a voz do Psycho. Ficou igual a voz. Retardado, ele pensou que ele... Não, é porque ele só mostrou e falou, tipo... É porque o Tom começou a editar pra mim, daí ele colocou esse final, tipo, só pra zoar, porque ele ia me mandar o vídeo pro ele, porque ele não tava conseguindo renderizar. Aí ele me mandou pra eu renderizar, porque ele não tava conseguindo. Daí, eu não lembrava dessa minha gravação, que eu gravei quando eu tava virado, e eu não lembrava que eu tinha cantado isso. Eu falei, ah, tá, eu cantei isso, eu não lembro. Mas nem passou pela minha cabeça, que, tipo, sim, não era ele. Ele nem reparou nem nada. E eu deixei no vídeo. Eu deixei no vídeo porque eu pensei que era eu. E tipo, o Tauan pegou e me mandou uma mensagem. Nossa, tu deixou o meme eu cantando no vídeo. Como assim tu cantando no vídeo? Como assim? Aí ele ficou perguntando em que parte, é o final. Aí, como assim, mano? Eu falei, mano, aquilo é eu, retardado. É, eu falei, tipo, ele me xingando. Eu falei, aquilo é eu, doente. É um vídeo de pergunta, eu acho. Aí ele falou, não, sério, sou eu. Eu, what the... Ele fiquei, demorou muito pra acreditar, velho. Eu ouvi umas 6 vezes até eu pegar que era o Tauan. Meu Deus, mano. A única pessoa que conseguiu reconhecer foi a Ski. Ela ouviu e falou tipo, que era o Psycho. Não, era eu. Não, eu falei assim pra Ski. Você viu o final do meu vídeo? Ela vi, eu tava cantando. Aí eu, como assim? Tipo, ninguém... Nem então. Ninguém percebeu. Tu me mostrou e, tipo... Eu mostrei pro Ícaro. Não falou nada. Aí depois tu falou assim, tu tá ligado que você é o Tauan, né? What the fuck? Mano. Mano, só a Ski pegou, que era eu. Mas é isso aí. Só os mocos sabem. Só os mocos sabem. Só os mocos sabem. Nova música do Charlie Brown. É o Charlie Brown para deficientes auditivos, mano. E antes desse episódio começar, eu só queria falar uma parada muito da hora. Como vocês sabem, o podcast é parceiro da loja e eles estão comemorando 6 anos e fazendo uma promoção muito da hora. Se você comprar um moletom, você ganha 3 camisas, mano. What the fuck? 3 camisas. E a promoção vai durar até quinta-feira, porque são 60 horas de promoção. Começou hoje. Então, se você quiser aproveitar, vai lá na loja. Tudo tá aqui na descrição, se você quiser. E é nóis. Muito bom. Muito bom. Eu tava hoje, eu decidi tomar, não hoje, né, essa semana eu decidi tomar, né, uma iniciativa mais... Não. Quero tornar uma pessoa mais saudável, eu tô tentando caminhar... Tomou 3 Red Bull. Não, legal que eu tô tentando... Não. É Red Bull, é ruim, ó. Eu quero não sei se é agora. Porque quando a primeira vez que eu tomei Red Bull, eu foi num dia muito ruim e meu amigo não conseguiu abrir, então ele tá com uma martelada, literalmente, Mano, tá literalmente o mesmo jeito que você abre um refrigerante, como é que ele conseguiu? Ele conseguiu quebrar, abrir o negócio. Sabe aquele bilhotozinho? Ele quebrou e não tava... Ele quebrou e não abriu, ele conseguiu fazer isso. E aí ele tá com a martelada na garrafa pra abrir, amassou inteira, explodiu, foi muito ruim. Aí, enfim, eu decidi, né, caminhar e tal. E aí eu vi um cara na caminhada, tem uma praça perto da minha casa, e eu vi um cara que ele era cego. E ele tava caminhando, entendeu? E aí me fui pensar. Que foi? O cego não pode mais caminhar, tá ligado? Ele era cego e ele andava. É um milagre de Deus. Eu tava imaginando o quão difícil é, tipo, você ser cego e, sabe, viver normalmente, tá ligado? Porque o mundo tem muito pouca acessibilidade, sabe, pra esse tipo de deficiência, mano, tá ligado? Mas pior que, tipo, é difícil, mas eu já vi muito vídeo, tipo, não muito, mas eu vi alguns vídeos de cego, tipo, deles falando sobre isso e sobre coisas que irritam eles e blá blá blá. Uhum. E eu vi que, tipo, a maioria não queria ver, porque eles já estão muito acostumados com isso e é o jeito que eles vivem, e eles iam se sentir, tipo, uma pessoa que não tem nada diferente, tá ligado? Se eles voltassem a ver, se eles... Ah, nossa. Sério? Tipo, sim, a maioria, tipo, fala isso, tipo, eu gosto de ser cego, tá ligado? Tipo, é difícil às vezes, principalmente por causa do preconceito e tal, mas tem muita gente que gosta, tipo, que não é que gosta, mas eles não trocariam essa vida de cego pra uma vida de alguém que vê. Tá ligado? Que eles, de tão acostumado que eles estão e de tão... Porque já é a zona de conforto deles. Já tá habituado, né? Eu acho incrível, porque, tipo, o cara, ele tava de boa, caminhando, meio correndinho, sabe? Tipo, e... Eu me cortei aqui, sem querer. E aí, galera? sem querer mesmo. Teve um choque de realidade que escolheu também. Foi, não, eu fiquei pensando, caraca, deve ser muito difícil. E eu escutei um podcast sobre, de um cara que era cego e tal, e como ele usava o celular, acessibilidade na internet e tudo mais, sabe? E aí tem um voice over, né, no Android, no iPhone também tem. E, tipo, ele já consegue escutar a parada numa velocidade, tipo, absurda, assim, sabe? Tipo, muito rápido. E a tela do celular é desligada, então... Não, sabia que eu tenho uma curiosidade dele pra saber, tipo, como é que, tipo, são os sentidos do cego, né? Porque, tipo, quando você perde um sentido, os outros se desenvolvem mais, né? Desenvolve mais audição e tudo mais. Tem cego que tem percepção de luz, então eles sabem, tipo, se eles tiverem... Se ele olhar, assim, diretamente pra luz, ele sabe que tem uma luz ali, tá ligado? Se ele olhar pro sol, ele sabe que tem um sol. O meu irmão, ele tem uma parada parecida, sabe? Tipo assim, se ele... Porque ele é cego de um olho... Aí, tipo, se ele tapar o olho dele, tipo, que enxerga, e ficar só com o outro, se eu fizer um movimento, ele consegue... Ele sabe onde é que tá ligado? Aham. Uhum. Ele diz que vê, tipo, um monte de cores, e quando você faz um movimento, ele vê, tipo, um vulto. Ele é cego de um olho. Ele é 85% cego de um olho. Mas ele não tem assim. um olho artificial? Não é artificial, não. É tipo uma parada que revestiu o olho, que é artificial, entendeu? É o sovaco que tá fedendo. Ok. Ok. Toma aí, saco. Levanta os braços. Valeu. Passa no meu campo, não. Falta outro. Valeu. Opa. Obrigado. Eita, obrigado. Tá empestando o carro, tá? Abre a boca aí, rapidão. Ei, mancada, meu! Ei, mancada, viu, Dani? Ei, mancada, meu. Ele realmente sentiu. Isso foi a coisa mais idiota que eu vi. Desculpa, mãe, é que nem brincar de ping-pong online. Como que brinca de ping-pong online? Vai, bora, Saiko, bora, ping-pong online. É isso, eu perdi já, não quero continuar. Eu tô preparado pra fazer o outro. Mano, eu lembro que eu fiquei 561. É, umas meia hora já, uma vez, tipo... Mano, eu vi só o chat, um monte de interrogaçãozinha assim. que esses meninos estão fazendo? Mano, eu lembro de uma vez, eu acho que eu já contei isso, o Meão. Uma vez, tava eu e o Meão, tipo, em cal, e a gente tava calado por muito tempo, tipo, uma hora já. A gente tava editando, os dois tava editando. E, tipo, a gente já tava calado há muito tempo, eu nem lembrava que eu tava em cal. Daí eu abri o Skype, que a gente usava Skype na época. É. Eu abri o Skype, sim. Eu vi que eu tava em cal, eu nem lembrava. Aí, tipo, eu falei assim, ô Meão, tá aí? Ele falou, Tô. Eu falei, posso fazer som de coração enquanto tu edita ele? Pode. Eu fiquei. Foi o problema mais aleatório possível. Mano, eu fiquei assim. Mas por que tu tinha costume de fazer isso? Não, eu só. Do nada. Eu tô ligado, relaxa. Nem precisa explicar, não. E a gente ficou assim umas meia hora, eu fiquei. Não, aí tem outro também, que foi tipo assim, a gente tava em chamada, foi a mesma coisa, a gente tava editando, tava mó silêncio por uma hora, assim, e aí, do nada, só acontece isso aqui, ó. Isso não foi um beijo. Eu lembro foi. Dessa história, tô ligado dessa foi. História. Foi, eu lembro, mano, foi muito engraçado. Mano, eu quase chorei de rir, tava só eu e meu, ele do nada, ele, eu só vi uns mexidos no microfone, assim. Isso não foi um beijo, ele falou muito sério. Tinha mais gente. Eu senti. O meu visual que eu tive assim do que ele fez foi tipo jogar o microfone e apontar pro microfone. Isso não foi um beijo. Esse papo foi isso mesmo. Mano, é porque o meu microfone, eu usava um headset na época, e ele tinha uns buraquinhos no microfone. Aí ele tava entupido. Ah, entendeu? Era pro X21. Aí eu botei a boca no microfone e chupei. Só que na hora que eu chupei o negócio, aí foi. Mano, pareceu muito um beijo. Eu botei a boca. Mano, eu lembro de outro dia. Esse foi o dia sensacional que eu nunca vou esquecer da minha vida, assim. Tava eu meio de madrugada, em cal, conversando, fazendo alguma coisa. Tá com medo já. Daí ele falou assim: mano, eu acho que meus pais estão vendo porno. Ele falou assim. Daí, da mesa dele, dava pra ele ver, tipo, o que os pais dele estavam assistindo. Daí. Dava só pra ouvir. Eu tirei o fone e tava, tipo, muito alto, uns gemidos. Não, daí o meu pegou o controle da TV e, tipo, o monitor dele era uma TV. Daí ele foi desligar a TV dos pais dele. Porque os pais dele, tipo, dormiram vendo o Globo e ficou passando o Globo, sei lá, Band. Era na Band, eu acho. Era na Band, eu acho. Aí começou o Cine Preview. Aí começou o Cunão depois. Só que eles já estavam dormindo. Aí o meu foi mirar pra TV dos pais dele e desligou o monitor dele. Daí ele falou, eita caralho. Eu só vi bem de longe. Eu não conseguia ligar de novo, porque não tinha um botão. E tava muito escura a casa dele, porque, tipo, tava escuro a tua casa, porque a única iluminação era o monitor nessa hora, né? Sim, era. Daí, tipo, eu só ouvi o meu voltando assim, ele pegou o fone e falou, sabe, tá aí não sei o quê. Não, acho que tu nem conseguiu pegar o fone. Foi. Tu ficou, tipo, tentando ligar o monitor, tu, eu não tô conseguindo ligar. Aí eu só vi uma mensagem no meu chat, que era assim. Eu fiquei perguntando, já consegui ligar? Já consegui ligar? Eu fiquei falando. Aí ele falou assim, tá aparecendo o nome Sandung. Acho tá aparecendo o nome Sandung. Ele tava falando que agora tá aparecendo o nome Samsung na tela do meu monitor. Só que ele escreveu, acho tá aparecendo. Como é Achotá? Achotá aparecendo o nome Sandung. Mano, eu lembro que quando tu finalmente voltou, a gente cagou de rir. Ainda tava passando pornô lá. Sim, eu deixei passando. Isso é engraçado. Tá aparecendo. Mano, eu lembro a tua biografia do Skype, era isso. Era isso, era a minha bio do Skype. Era Achotá aparecendo o nome Sandung. A minha biografia do Skype era alguma coisa de peixe, eu não lembro o que era. Era peixe só. Eu gosto de cachorro, era uma parada assim. Eu gosto de cachorro. Pior que acho que era isso mesmo. Não, era isso mesmo. Era alguma coisa de cachorro, não sei o quê. A minha vida é um cachorro. Eu só tenho 12. A minha vida é isso. Essa era a minha coisa. Minha Nossa, vida é verdade. Cachorro. Porque é um negócio do Magal. Mesmo. Eu fui entrar na live do Magalzão esses dias. E eu dei sub nele e ficou muito feliz. Eu fico muito louco assim, porque tipo, eu sou fã do Magal desde 2013, tá ligado? Desde 2014, 2013. E eu sempre usava os memes dele em vídeo. A gente sempre era meme interno da gente. Tá era, ligado? Eu já fiz até uns edits de voz dele num site meu de eu música. Eu já fiz o top 10, uma canção foda. Daí eu dei sub nele e ele ficou muito feliz. Tipo, ele, caralho, obrigado, sabe que não sei o quê. Tipo, aí ele começou a fazer um rant lá, tipo, de falar que ele acha muito louco, que eu gosto dele, que ele era, que eu era fã dele antigamente. Ele começou a falar muito bem de mim. Eu fiquei, caralho, isso é muito louco, porque é um cara que eu acompanho há muito tempo, tá ligado? Então. E eu era muito fã dele. Ele começou a ver vídeo meu na live, tá ligado? Achei muito da hora. Muito foda. E falando bem das coisas, achei muito foda. Porque Eu sou muito fã dele há muito tempo, tá ligado? Eu não lembro que a gente entrou nesse assunto. Eu também não. A gente tá falando de deficiência. Ah, não, foi por causa da minha vida é um cachorro, pode crer. É verdade. Um cachorro meme do Magal, por isso. Enfim. Enfim. Esse episódio não era pra ser aleatório, não era pra ser sobre conversas aleatórias, é pra ser sobre perguntas. Então, 61, vamos para as perguntas. Mano, eu quero só fazer um desafio antes pra galera do chat, não a galera do chat da Twitch, mas pra galera dos comentários. Sempre que eu falo 61, eu nunca vi nenhum escrito certo. Alguém escreve certo, pelo amor de Deus. Escrevam 61 certo no chat, nos comentários. Muito obrigado, é o que eu peço pra vocês. Vamos pra pergunta. Vamos pra pergunta. Primeira pergunta da Claríssima Canto. Nome bonito. Claríssima Canto. Eu não sei se é o nome dela de verdade, mas é um nome diferente, nunca vi. Claríssima Canto. Deve ser porque ela canta, não vi. Ela nunca deve ter ouvido essa piada na vida dela. Não, mesmo. Se vocês pudessem ser um animal, qual seria e por quê? Eu queria ser uma borboleta, eu já respondi essa. Eu já respondi essa em vídeo. Porque a borboleta morre em uma semana. Não seria isso, mas realmente é. É, realmente, mano. Sério, não, é por aí, mas é pouco mesmo. A mosca morre mais rápido, sabe? Acho que é 2 dias. É, mas a mosca é muito nojenta. Como é que mosca morre tão rápido, mas enche o saco tanto mosca? Assim, dedo? Como é que... É mosca. Tem muito. É porque tem muita, é. Aqui de casa já tá bem uns 15 anos, viu, doido? Mano, eu odeio mosca varejeira, velho. Puta que pariu. Que mosca varejeira? É a default. A mosca varejeira. Não é default, não. Não é default, não. É a grande do olho verde. É a grande do olho verde. Ah, nossa, aquela ali é a mosca. É a mosca. XL. Mano, sabe um bicho que eu não gosto? Libélula. Por quê, doido? Libélula por quê? É bonito. Eu acho bonito, mas ela faz um barulho de helicóptero, não. Velho. Não faz, não. Ela não faz um barulho. Não, se ela fica perto, ela faz um barulho estranho. Meu filho, deixa ela entrar. Não é de helicóptero, mas é tipo... De helicóptero. Deixa ela entrar no seu quarto pra ver se ela não faz barulho. Só que eu falo no teu cu, Dani. Mano, é sério. Uma vez entrou no meu quarto e ficou... Pai, ela ficava se tacando na parede. Pior, ela se tacou na parede. Fica um barulhozinho. Mano, dá muito medo, velho. Sim, que é um bicho controlado. Não, mas eu acho que o bicho que eu mais odeio é mosca e formiga, velho. O formiga, eu tenho... Não sei, eu torturo formiga aqui em casa. Para com formiga. Ah, eu sou de boa com formiga, assim. Mas você depende da formiga. Mas por que tu não gosta de formiga? Porque elas estão em todo lugar e elas são burras. Tipo, tu começa a balançar o copo que elas estão dentro e elas não saem, doido. Como assim? Por que que ela sai? Tipo, ela vai copo, vamos embora. A bicha tá afogando lá. Não, mas tipo, tem um monte. Aí ela começa a andar, sobe no teu braço, sobe na tua perna. Ah, só queria falar que libélula. Virei o Temer. O diabo possui no Temer. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito. Ele é bom por causa do título. Esse vídeo é muito bom por causa do título. O diabo possui. Eu nunca vi, não. É demônio. Entra em Temer durante pronunciamento. É tipo, bom. É só porque ele tá tipo. Ele tá tipo. É, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Ele fica com uma voz muito do capeta. Ele fica assim. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo. Entrou. Depois entrou. Da tosse. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão. Ixi. Encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Mano, tem 5 milhões de views, para velho. Eliminar. Chega. Mano, é o título dele. Já estão encomendados estudos para eliminar cargos comissionados. Vídeo besta, viu? Mano, o título é a melhor coisa. Demônio invade o corpo de Michel Temer durante o pronunciamento. 5 milhões de views. Sabidamente. Satan. Melhor que ele fala sabidamente. Sabidamente. Pronto, é só isso. Um demônio de origem desconhecida invadiu o corpo do presidente inteiro da República. Tem canal evangélico, canal gospel, que tá fazendo clickbait, velho. Olha o vídeo ali. Evangélico encontra Henry em Cristo homem que se diz Jesus no avião. Não, olha o meu que apareceu aqui pra mim. Porque... Não, é isso aí. O meu, tipo, eu dei play, tipo, pelo Discord mesmo. Aí apareceu só uma recomendação, né? Aí o nome é Aparição de Anjos ao Fundo do Batismo. Aí tem... A gente tá fazendo clickbait nos canal de gospel, né? Porque eu não sei o que acontece com o algoritmo do YouTube, que ele reconhece nosso podcast como música evangélica, tipo, né? Não é porque Quase Meia-Noite é o nome de uma música evangélica, parece. Mano, a gente sempre tá na aba de música gospel, velho. Por algum motivo. Não sei, mano, imagina uma mulher na igreja. Nossa. Na igreja ela fala: vamos pôr essa playlist aqui de músicas gospel, deve ser só coisa de Deus, aí clica. Aí começa com as Meia-Noite. Não, aí começa com as Meia-Noite. Ela: ah, tem uma musiquinha, né? Ah, deve ser alguma coisa, alguma música que começa com a musiquinha. Aí começa falando: e aí, seus arrombados, não sei o que. Um podcast de Deus. Tipo, começa alguém falando um palavrão já, mano. É, como, aquele podcast do Vitor que já é assim? É, então, começa podcast o podcast do Gemma Vitor já é, mano, aquele podcast do Vitor eu tive que cortar tanta coisa aqui. Tanta coisa mesmo. Sério. Que nem andou mais. Enfim. É, do Marques, doido, pelo amor de Deus. Não, porque teve uma hora que a gente passou 20 minutos falando de coisas que não ia pro podcast, a gente já sabia. Sim. E o Max continuou naquele assunto, velho. Continuou. E a gente passou 40 minutos lavando roupa suja e os outros mais 40 minutos falando de assunto que não podia ir ao ar nem nada. Enfim, tá, animais. Quais animais vocês queriam sair? Porque... Sabe é que borboleta quer mesmo, ser Não, não quero ser borboleta, não. Eu não quero ser inseto. Deus me livre, era pra mim ter um corpo de inseto. Eu quero ser um cachorro. Eu queria ser um cachorro também, porque... Nossa, não. Paia, mano. Não. Eu queria ser... Não, eu só queria ser um cachorro porque eu vou viver... Tipo, eu queria ser um cachorro de raça boa, que eu ia ser vendido muito caro pra uma família que gosta de mim, entendeu? Basicamente isso. Beleza. Eu queria ser um... Imagina o Saico sendo um cachorro. Mano, agora que eu parei pra pensar nessa lógica do Saico. Não, mas é boa. Verdade, não, é boa, é boa, mas porque é engraçado tu explicando. Eu queria ser um cachorro. Queria ser cachorro. Uma marca, muito de uma marca não, de uma raça muito boa. Mano, mas eu só quero ser cachorro de raça. Não é porque eu prefiro cachorro de raça. É porque não, eu sei. Tem muito cachorro de... Como é? Cachorro vira-lata que fica na rua. Eu não quero ficar na rua, não. Tá contando as moedas de 25 centavos aí, pelo amor de Deus. Foi mal, tô empilhando minhas moedas de um real. O cara tá louco nas moedas. Ixi, moeda de um real, ele não tem menos que um real, não. É verdade. Tem um monte de 25 aqui. Nojinho. Eu tenho 25 reais de moeda na minha mesa, até agora. Meu Deus do céu, Saico. Até agora, porque ele não gastou tudo. Tá, então tu queria ser um cachorro de raça boa, é isso. É, eu queria ser um cachorro... Ou... Ou... Ou... Uma calopsita. Ei, não, aquela precisa ser muito merda. Eu queria ser um papagaio, porque papagaio vive mais de 100 anos. Sério? Sério? É sério. Não é tartaruga que vive mais de 100 anos? Geralmente não, papagaio... Não. Tipo, se você der um papagaio pra uma criança, eles crescem juntos e a pessoa morre primeiro. Sério? Sério? Aham. Uhum. Não sei se eles morrem. Não sei se eles morrem. É 100 anos, vive cerca de 100 anos. Ai, daqui eu pode viver até 100 anos. Meu Deus, como assim? Já pensei, choque, sério. Já pensei, papagaio. Como que medo? Não, tá dizendo que a média é 15. Como que a média é 15 e ele vive 100? Não, então, não tem sentido nenhum. Na casa do Ico vive 15. Não, o que tá dizendo? A depende do país, a expectativa máxima, de vida dele. A longevidade máxima de papagaio é de 80 anos. Longevidade máxima de papagaio é de 80 anos. A longevidade média é de 15 anos em cativeiro. Aí tá falando da arara aí, que a arara pode ver até 50. Tá, tô falando verdade, de papagaio, não tô falando de arara. Não, mas o papagaio é 80. Que não, mas é engraçado, é que se você pesquisa, aqui diz, ó, não sei quem, principalmente, vive cerca de 100 anos. Mas também macho aí tem 15, 80. Não, mas tem muito, eu já vi história. É que depende também, né? Gente que cresceu junto com o papagaio, tipo, morreu e deu pra outra pessoa e o papagaio morreu logo depois, tá ligado? Mas, tipo, ele viveu mais que a pessoa. Logo depois. Papagaio vive 10 meses de vida. Hã? 200 anos o papagaio vive. É, então. Meu papagaio tem 30 anos, pô, tá vendo? É um monge. Caraca. Mano, mas é, papagaio vive pra caralho. Bizarro. Eu dei uma livre seu papagaio. E tartaruga que vive 200 anos? É, tartaruga aí, Deus me livre. Nossa, não, eu aprendi isso com o Nemo. Eu também. Ah, nossa, verdade! Nossa, ele fala, ele falava, tipo, eu tenho 113 anos e ainda tô na metade da idade. Ele fala com o sotaque do Rio de Janeiro. Carioca. Do Rio de Janeiro, carioca. Eu tenho 130 anos, sei lá quantos anos ele fala, não lembro. Qual era o nome dele? Era... Eu lembro só do filho dele, o Esguicho. Era o Esguicho. Não, o do filho dele é o Esguicho. Sim, sim, eu sei, o pequenininho. Qual é, irmão? Ele falava desse jeito. Nossa. Qual é, irmão? Ah, ele falava... Eu sou o Esguicho. Ele falava... Vou reguichar na tua cara. Não, queria... ele falava... Não, ele falou, qual é, irmão? Ah, é verdade. É, mano, sabe o que eu lembrei, Ícaro? Daquele peixinho do espanto tubarão, doido. Que fazia grafite. Qual que eu não lembro dele? O peixinho do... Que era fazia grafite? Como assim, Saiko? Não, peraí, eu tô viajando. Espanto tubarão do Oscar, mano. Eu sei, mas tinha os peixinhos pequenos. Não tinha, não. Giovanni! Giovanni! Todo mundo fala mal de Espanta Tubarão, mas eu assisti tantas vezes esse filme. Mano, eu gosto de Espanta Tubarão. Por que eu gostava do camarãozinho que eles juntavam. Bora atacar! É verdade! Eles atacavam os tubarão do mal, porque tinha dois tubarões. O abaixado lá queria ser um golfinho. Era uma lagosta, não. Não, mano, era os camarãozinhos, doido. Eu tô triste que eu não lembro de quase nada de Espanto Tubarão. Eu assisti duas vezes, mas não lembro. Lembra? Mano, tinha um jogo no DVD. Então era isso que eu ia falar, tu lembra do jogo? Scooby-Doo, ele também tinha o jogo do DVD. O DVD tinha um monte de jogo. Nossa, não, tinha dois. Por que, mano? Que tinha isso? Tipo, e no Madagascar também tinha. Tu lembra do Madagascar? Nossa, eu lembro. Tu lembra o jogo do Sem Floresta? Lembro. Não o do PS2, o do DVD. O DVD lembra o filme. Você tinha que ficar... É mirando o laser. Mirando o laser. Nossa, é verdade! Nossa, é verdade! Era massa. Mirando o laser pro Remy seguir até. Aí você tinha que passar pelo labirinto lá da mulher. Até chegar no negócio, você mirava no botão e ele apertava. Aí você tinha que botar o códigozinho lá. Mano, o DVD do Scooby-Doo tinha jogo também. Nessa época. Caraca, que bizarro, né? Dessa época. A gente alugava o DVD no livro com vontade, viu? Tinha jogo. Você terminava um filme, aí você tava fãzão do filme, tá ligado? Ia jogar o jogo, velho. É genial. Era muito da hora. Então, mano, isso é muito infância. Eu não lembrava do século do Sem Floresta aí, eita. É, eu lembro, nossa, mano, eu lembrei do Sem Floresta. Mano, eu lembro, mano, o jogo do Sem Floresta de PS2, eu queria muito, eu joguei no canal, mas eu queria muito jogar os minigames, porque tinha um minigame de kart, você tem que finalizar o jogo, né? Era no carro de golfe, né? Era no carro de golfe. Mano, era tipo um Twisted Metal, tá ligado? Só que, tipo, você tinha que destruir os outros carros. E era muito da hora. Mano, e eu lembro que eu só jogava porque o mapa tinha uma parede invisível e você podia subir na parede. Tipo, era um bug, não, tinha dois lugares. Um cubo invisível. Não, não era um cubo, era tipo uma bola mesmo, tipo uma esfera invisível. E tinha alguns lugares que tinha um bug, que eu achava os bugs dos mapas tudo. Aí tinha um mapa que era muito bom, que tipo tinha uma rampa bem onde tinha o bug. Daí eu bugava no canto e começava a andar na parede, aí quando chegava lá no meio, caía. E eu tenho uma memória até hoje que eu bati nessa pontinha, eu fui até o final, e tipo, na hora que eu tava caindo, tipo, eu tava caindo de ponta, meu primo tava passando assim, viu só, tipo, ele tava lá andando de lá embaixo no carro, eu caí em cima dele e o carro dele explodiu. Nossa! Sim, qual o cachorro que tu. Qual o cachorro? É verdade. O cara é animal, né? A gente vaga um rio. Não, é porque eu já peguei o Shiba. Já era. Perdeu. Tu quer ser um Shiba? Eu não quero ser um Shiba. Shiba. Ah, acho que não quero. Vai. Quer ser qual animal mesmo? Que eu não sei, doido. Eu não quero ser um cachorro, não. Se eu tivesse a Eu acho que eu queria ser um gato, porque o gato dorme e, tipo, ele é verdade, né? Caraca, ser um gato deve ser muito bom, cara. Eu queria ser não, mas tem um gato que. Eu ia falar que eu queria ser um pitbull, mas pitbull morre. Por causa dos... Mas pitbull... Eu queria ter um pitbull. Eu me lembro. Eu não como sei. Como assim, Deus? Mano, pitbull tenho é medo. Só... Mano, é só... É verdade, tem medo de cachorro. Mas pitbull é só, mesmo. Tipo... É só o povo que, tipo, faz os pitbull parecer mal, tá ligado? Não, eu sei faz porque briga eu de amigo cachorro que ele tem um e ele é muito coisa... Tem, mas... Ele é um cachorro normal, velho. É um cachorro normal. É porque normalmente a galera cria eles porque eles não, são... Não, eu tenho medo de cachorro. Eles criam cachorro, como cachorro de guarda. É só porque é um pitbull... Só porque o pitbull é um cachorro... Grande, ele é musculoso, Eu tô com o Ícaro, porque eu tenho um certo trauma de cachorro, porque todos os cachorros que eu conheci na minha vida tentaram me matar, tipo, várias vezes. Então, eu tenho essa barreira com o cachorro, então... Tentaram te matar várias vezes. A minha prima... Sabe o Bolota, o Ícaro? É o cachorro da minha prima. Matou Ela... Um pinche tentou matar o meu mano. Mano, Bolota. O nome dele é Bolota, mas tipo, mano, o bicho é grande, doido. É tipo. Eu não sei que cachorro é. É uma bolota de carne mesmo. Não, ele cachorro. Não é nem gordo, não, ele só é grande mesmo. Não, o meu falou assim: ei, mano, bota só tua mão aí pra ele cheirar, pra ele não estranhar e parar de latir. Eu botei minha mão. Não, eu coloquei minha mão e ele abriu a boca e colocou a boca toda na minha mão. E eu puxei. Mano, se eu não tivesse puxado esse tipo de minha mão, eu juro. Mano. Porque pegou 100% da minha mão. O meu cachorro é mó. O cara ficou em choque depois, por umas meia hora, foi muito mano, engraçado. O meu cachorro é mó de boa. Foi. É, uma vez eu soltei ele quando o Ícaro tava aqui, porque ele saiu. Ele só me derrubou, né? Não, ele te derrubou, não. Ele chegou no Ícaro e, tipo, meu cachorro é grande. Ele começou a pular no Ícaro, quase do tamanho do Ícaro, o cachorro. Eu fiquei com aquela cara, tipo, aí, mano. Ele começou a pular no Ícaro, o cachorro, porque meu cachorro é mó de boa, só que ele é grande. Mas é, ele não pode... É do tamanho, o cachorro. E ele é legal, eu gosto do meu cachorro. Eu gosto dele também, mas não dá um pouquinho menos. Eu tinha uma pastora alemão e ela era muito doce. Ela chegou aqui velha já, ela já chegou velha e ela, tipo, morreu uns 4 anos depois, porque ela já morreu de velha mesmo, de velhice. E tinha um amigo do meu irmão que ele tinha muito medo de avião. De avião, não. A mudança. Eu acho que eu sei. Muito medo. Não sei, Icaro, você sabe disso. Daí o meu irmão, ele pegou só a corrente da minha cachorra, da minha cadela, da pastora alemã. Meu irmão é mó pai, ele foi fazer brincadeira dessa corrente. Não, aí ele fez assim, ele pegou a corrente e ele arrastou no chão, muito forte, tipo, ele fez... E, tipo, arrastou a corrente no chão. Mano, esse maluco, ele deu um pulo da cadeira, mano, foi o pulo mais alto que eu já vi, e se agarrou na linha do telhado, doido. A linha, aquela madeira que fica lá aquela, em cima, uh-huh. A mais grossa, tá ligado? Sim, mano, ele deu o maior pulo que eu já vi na minha vida, doido. O pior é que esse cara seria muito eu, tá ligado? Porque eu tenho muito medo de cachorro. É, só que tu não ia alcançar, né? Só que tu não ia pular tão alto, tu ia morrer mesmo. Mano, nossa, porque eu tenho muito medo de cachorro, sério. Eu tenho muito... Tá... Mano, sim, todo cachorro terminar. Já tenta me matar, velho. É foda. Mano, eu sou muito retardado. Desde criança, eu sempre fui muito... Retardado. Eu sempre gostei muito de cachorro. Sempre gostei muito de cachorro. E, tipo, tinha um cachorro na rua, todo leproso. Eu ia lá fazer carinho nele, porque eu não tinha... Não, e tipo assim, eu lembro que uma vez eu tava passando por um canto mó zoado com minha mãe, tipo, pra ir pra não sei o quê. E tinha um cachorro muito zoado, assim, lá do outro lado da rua. E eu comecei a chamar, tipo, eu comecei a chamar. Aí vem só o Dalkin Dead. Não, e minha mãe ficou, para com isso, menino, para com isso. E ele veio, velho. E o cachorro veio, eu alisei ele, mano. Eu fiz carinho nele. E eu sempre fui assim, tipo, não importa se o cachorro é grande, pequeno, eu sempre vou lá, tipo... Mexer no cachorro, porque eu sou idiota. Também, eu também, não importa se o cachorro é grande ou pequeno, eu tô sempre correndo dele. Eu tô bem longe do cachorro, não importa se é grande ou se é pequeno. Mano, uma vez no Natal, eu tava... Não, eu já levei mordida pra caralho por causa disso também, mas... Assim, eu lembro de uma mordida que o Nick... Eu já levei uma mordida que atravessou a minha unha. Aí, mano, e eu nunca consegui ter trauma de cachorro por causa dessas mordidas que eu levei. Meu tio tinha um canto lá, que tinha até um lago dele lá. Sim, ele tinha um monte de animal lá, um monte de vaca, um monte de porco. E ele tinha, tipo, acho que ele tinha uns 7 cachorros. E todos eram da hora, tá ligado? Tipo, todos vinham brincar e tal. E tinha um monte de filhotinho também, fora os 7 cachorros. Só que tinha um cachorro lá, que era um cachorro preto. E ele era muito violento, tipo... É, ele não tinha um olho pro cachorro e ele ficava amarrado na árvore. Porque ele, tipo, ele queria atacar as galinhas, queria atacar tudo, tá ligado? Até diabo. É o cão, né? Eu lembro que, tipo, você chegava perto dele, ele fazia e começava a vir pra perto de tudo, tá ligado? Só que eu botei na minha cabeça, eu vou fazer carinho nessa. E, tipo, eu fiquei o dia inteiro. Não o dia inteiro, mas fiquei, tipo, muito tempo. Passando perto dele até ele acostumar comigo, velho. Aí ele tava meio deitado, ele não tava dormindo. E eu, tipo, fui chegando perto dele, sabe quando o cachorro tá deitado? Quase dormindo, só que ele começa a olhar pra ti, assim, sem se mexer. Ele só tá com o olho aberto. Ele só tá com o olho aberto e te olhando. Tu é doido, tu acha que eu chego perto? Eu continuei rindo, eu não ligava. Meu filho tem amor à sua vida, não. Eu fui lá, eu morro. Eu fiz 2 carinhos na cabeça dele, assim, eu fiz uns 3 e ele fez... Só que ele não pegou meu braço, eu saí. Não, pelo menos eu fiz carinho, né? Mas comecei a estar com medo. Mano, não, mas eu consigo sentir quando o cachorro ele vai atacar. Quando você tá fazendo carinho, ele tá quietinho. Não, é porque ele vai fazer alguma besteira. Não, eu fiquei fazendo carinho nele e ele ficou olhando pra minha, pro meu rosto, assim, tá ligado? Sim, e sim, ele ficou olhando, assim, ele ficou olhando pra você. Aí eu quando o cachorro quer carinho, ele levanta a cabeça e ele recebe. Quando não quer, ele fica bem quietinho na dele. Mano, mas é porque, puta, eu tava com muita pena de que ninguém fazia carinho nesse cachorro. Gato, faz a mesma coisa, entendeu? Mas eu não tenho trauma de gato. Porque 90%... Gato faz a mesma coisa, mas não dói. Eu já fiquei com trauma de gato mesmo. Sério, mas tipo assim, sério? Mas sério, aí eu vou contar, mas também foi culpa minha. Fui bully com o gato tava... Mano, eu tinha... Mano, eu não esqueço dessa história. Fui lá no quintal lá de casa, que era, o muro era bem baixinho. Aí tinha um gato, né? Aí tinha a casinha do cachorro que não tava mais lá em casa. O meu pai tinha dado o cachorro, aí tinha uma casinha lá. Eu subi na casinha, aí eu fui puxar o rabo do gato. Mas meu assim, Deus, né? na minha defesa, eu tinha 6 anos de idade. E eu não esqueço dessa história. Mano, eu puxei o rabo do gato, o gato voou em cima de mim, eu saí correndo, chorando. E ele pulou e mordeu minha bunda. Isso, meu Deus, velho. Eu fiquei com trauma, mas depois assim, eu... Minha pasta alemã era muito dócil também. Ela nunca atacou ninguém e tal. Só que teve um dia que o padeiro veio aqui em casa porque... Sei lá, é um cara aqui da rua que ele é padeiro, eu chamo ele de padeiro. Enfim, ele veio aqui em casa pra falar alguma coisa com meu pai. E meu pai foi mostrar cachorro, né? Porque meu pai gostava muito dela. Daí ele pegou e foi mostrar cachorro. Daí... E meu pai não deixava ela na corrente, porque ela não precisava, ela não saía de casa. Ela era mó obediente. Daí, ele soltou, ela olhou pra bunda do padeiro quando ele tava saindo. E na hora que ele foi sair de casa, mano, ele ficou, tipo, mó tempo, assim, umas meia hora conversando com meu pai, não fez nada. Na hora que ele tava saindo, ela avançou na bunda dele, velho. Mano, tá vendo? É por isso que eu não confio em cachorro. Eu não confio em cachorro, porque o cachorro ele é imprevisível. Mas se o cachorro... Mas se o cachorro for teu... Porque eu já vi, tipo, notícia de pitbull que atacou criança. É, então. Tá, mas isso aí é, de mano, caso. Isso aí é casos e casos, velho. Não, então, mas, entendeu? Agora eu nunca vi um gato que matou uma criança. Não, é porque mas, gato é retardado. Mano, olha o tamanho do gato. Tu tem 3 gatos, ou tá um? Aquela tua puta. Mano, nem pensa eu gosto deles. Mano, pitbull. Tudo que sai de mal de pitbull deve ter gato que matou cachorro. Deve ter um pincher que matou uma criança. Mas, tipo, se for um pitbull, eles botam na TV. Porque eles querem ser pitbull. É verdade. Isso é verdade. Tem muito preconceito com eles querem. Mano, pau, teve uma época que eles queriam, tipo... Gato não mata ninguém pitbull, porque ele não tem força suficiente. Mas o porque ele tem preguiça, Dudu. Não, mas o que eu tô dizendo é que, tipo assim, mano, eu gosto de gato, sabe por quê? Eu não tô falando que gato é melhor que cachorro, porque são dois animais diferentes. É que, sabe, são dois animais diferentes. É, você compara um ao outro porque são os mais populares nas casas das pessoas. Mas assim, eu gosto de gato porque ele tá. Mano, o gato ele tá, tipo, foda-se total, tá ligado? Às vezes ele chega ali, tu faz um carinho nele, tu bota a comida dele, ele tá lá, entendeu? O Greg, meu gato é retardado. Ele quando ele tá energético e quer brincar, ele não para de morder meu pé, velho. Ele fica pulando no meu pé, fica pulando na minha mão. E eu, tipo, hoje eu acordei, tipo, eu fui dormir 7 da manhã e acordei às 10 e não consegui dormir por causa desse arrombado. Porque ele veio e começou a brincar com meu pé enquanto eu dormia, aí mordeu meu dedo e eu acordei. Aí eu não consegui mais dormir. Só que quando ele tá com sono, ou quando ele quer carinho, tipo, quando ele tá carente, ele fica muito de boa. Ele sempre sobe na minha mesa, aí sobe em mim, aí, tipo, ele deita em mim e eu começo a fazer carinho nele, ele começa, tipo, dormir, tá ligado? Só que quando ele tá energético, ele fica muito pau no cu. E quando ele tá com sono e carente, ele vem pra mim pra receber carinho. Quando... Tinha uma época, Dudu, que minha gata trazia pedra pro meu quarto. Pedra. Ela pegava pedra da rua. Drogas. Não. Ela pegava umas pedras assim do calçadão, tá ligado? E trazia pro meu quarto. Aí eu até fiz uma coleçãozinha e tirou uma foto uma vez. Era um monte. Era umas 10 pedras. Ela já trouxe um anel, já trouxe um monte de coisa. Ela trouxe uma calcinha uma vez, velho. Tô mano, dizendo. Eu me sinto escravo do meu gato às vezes. Mas é, né? Bota esse gato pra trabalhar, mano. Tô dizendo mesmo. Mano, o meu cachorro, ele eu acho muito engraçado. Porque eu treinei ele a sentar e eu falo, senta. Aí ele senta. Só que eu descobri que se eu falo qualquer coisa, ele senta. Oh, meu Deus. Não, agora eu fico com pena do bichinho. Porque eu levanto a minha mão. Tipo, eu falo assim, senta. Eu faço tipo um gesto assim, tipo, só. Porque é tipo automático. Aí eu falo assim, banana, ele vai lá e senta. grava, Saiko, grava isso, por favor. Pior que eu já gravei. No vídeo que eu gravei, eu falei, tipo, paçoca. E ele sentou, velho. Paçoca. Não, tipo, senta só na pica, bichinho, mano. Mano, eu não sei, velho. Meu cachorro senta com qualquer palavra. O cachorro do Saiko tem problema, ele parece um cara legal. Ele fica olhando pra cima, né? Ele só olha pra cima. É porque ele fica tentando. Ele fica, tipo, quando eu chego perto dele, ele fica sentado e olhando pra mim. Daí eu tiro fotozinha, ele parece que tá sempre olhando pra cima. Ele não morde ninguém, mas ele derruba até a morte. Mano, ele. Tipo assim, eu solto ele, eu sempre brinco com ele. Aí eu solto ele, ele corre até o outro lado da casa, ele volta que nem um foguete e se lança na minha barriga, velho. Qual? O cachorro ou o gato? O meu cachorro. Mano, como assim do teu cachorro? Ele é tipo cinco barriga toda. Ele velho. Se lança em mim, velho. Ele passa se lança em mim, eu caio no chão, geralmente. Nossa, eu vi um vídeo já, tipo... Que é tipo, é fake, né? Mas é tipo só um cara jogando uma bolinha. Aí ele joga assim, aí ele joga um boneco de um cachorro. Ah, joga. Vai tipo nos copos, né? Derruba vai tipo nos copos, eu imaginei isso. Só que na barriga do Saiko. Mano, eu só gosto de cachorro porque ele é pura alegria, tá ligado? Sei lá, tipo, ele mostra muita felicidade. Eu acho muito da hora. Sério, eu vou falar real. Eu acho cachorro muito da hora. Você vê filme de cachorro, você vê gente andando com um cachorro na rua. Eu acho muito. Nossa, eu queria muito ter um cachorro. Ele é muito bonitinho, ele é muito parceiro, muito amigo da pessoa. Ele mano, mas é porque tu só teve experiência, entendeu? Com o cachorro dos outros. Mas eu só tive experiências ruins com o cachorro. Você teve experiência com o cachorro dos outros. Mas quando eu tive com meu instinto, cachorro, não, o meu instinto de sobrevivência tá programado pra quando ver um cachorro ficar no modo defesa, entendeu? Porque tá, eu sei mas é isso que eu tô algum falando. Momento ele vai tentar me matar. Se tu não tiver um pinche pau no cu que morde por qualquer coisa, mano, se tu pegar um cachorro, filhote, e tu criar ele, ele vai ficar de boa contigo. Eu lembro que o meu cachorro era metade pinche e metade outra coisa. Ele era pequeno, só que ele era gordinho e um pouquinho mais alto que os outros. E ele, tipo, ele odiava todo mundo da minha casa, menos eu. Porque eu sempre brinquei com ele, tá ligado? Eu era o único que passava o dia com ele. E se tu fizer isso com um cachorro, ele vai se acostumar, tá ligado? E a única vez que ele me mordeu... Foi porque ele tava dormindo e eu fui fazer carinho nele e ele acordou me mordendo, porque ele não sabia quem era, tá ligado? A minha mãe é doida, ela tá ligado? Aqueles aquáriozinhos de 15 reais, que é bem pequenininho, que tem até uns espelhozinhos bem pequenininhos. Aquilo ali parece tipo uma casinha. É, pronto, esse mesmo, que tem até um negocinho da casinha. É pra colocar uns 3 peixes no máximo ali. A minha mãe comprou 8. Aí o que aconteceu? 8 peixes naquele aquário. Aí, tipo, 3 pulou do aquário. Sem brincadeira, eles pularam. Eu fiz até o enterro deles, amor. Até o mano. Eu enterrei o meu também, velho. Eu fiz uma cruzinha e coloquei a música do Titanic, ó, doido. Os meus peitos, velho. Cara, eu também. Pior que agora tu desenterrou a memória minha que eu fiz a mesma coisa, só que eu não botei a música do Titanic, mas botei as cruzinhas. Eu fiz a cruzinha de paletinho também. Eu fiz com palha de fósforo as cruzinhas. Eu fiz um vídeo com as fotos do quando eu tive meu animalzinho que morreu. Fiz um vídeo, botei a música do Tim Maia. Aquela. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Mas, partiu. Mano, eu lembro quando meus dois peixes morreram. Mano, eu fiquei muito triste, porque, tipo, foi culpa minha. Porque assim. Nossa, mano. Porque assim, eu tinha dois peixes há muito tempo, tá ligado? Já. Era um peixe dourado e aqueles que eu não lembro, peixe bandeira, eu acho o nome. Que é aquele preto e branco. Acho que é esse mesmo, triangular. Nossa, eu sempre quis ter aquele ali, mas ele era 18 reais. Enfim, eu tinha esses dois peixes. Daí um dia eu fui pra uma house de videogame, pra locadora. E eu tava jogando lá. E eu só jogava Play 1 na locadora porque era mais barato. Tipo, minha mãe me dava R$1, aí eu passava 2 horas no Play 1, entendeu? Ao invés de 1 hora no Play 2. Porque era 50 centavos a hora no Play 1 e R$1 a hora no Play 2. Aí eu passava. Daí ela me dava me dava R$1, eu passava 2 horas no Play 1. R$1 era 1 hora no Play 2, ó. Caraca. Então, uma hora era R$1 no. Quer dizer, uma hora era R$1 no Play 2. Se você fosse 2 horas, você ganhava meia hora grátis. Você entendeu? Mas enfim. Eu peguei e eu paguei 50 centavos logo, porque eu sempre pagava 50 e depois eu pagava mais 50. Daí eu lembro que eu tava jogando o jogo da Tartaruga Ninja, do Play 1. E eu tava jogando o jogo da Tartaruga Ninja lá. Eu paguei R$1, paguei os 50 centavos. Eu ia botar mais 1 hora e o cara falou: você viu os peixes que tá vendendo aqui? Porque por algum motivo o cara da Lan House tava vendendo peixe. Aí eu falei: sério, não sei o quê. Daí ele falou, sério, sério. Aí ele pegou e me levou lá pro canto dos peixes, né? Nossa, aí ele me mostrou os peixes. Rubinho era... quase foi sequestrado. Não. Falei, Rubinho, what the fuck? Eu peguei, aí eu fui lá ver os peixes, eu perguntei quanto é que era. Aí ele falou que era R$1. Eu falei, não, mas só tem uns 50 centavos. Aí ele, não, me dá uns 50 centavos, como tu vem todo dia aqui, na próxima vez que tu vier, tu traz os outros. Eu te levo junto. Não, aí beleza, eu falei, te sequestro. Aí eu peguei o peixe e levei pra casa. E aí o peixe era bonito, era um peixe boa lá. Eu peguei e botei junto com meus outros peixes. Eu não tava muito feliz, agora eu tenho três peixes. E esse foi muito barato. Quando eu acordei no outro dia, os meus outros dois peixes estavam mortos, só tava um vivo. Que era esse que eu comprei. Que ele matou. Era a porra de um peixe beta, sabia? Que peixe? Era azul, sei lá, ele era meu. Tinha um azul com azul claro. Era bonito. Era, então, era bonito. Peixe beta era doido. Peixe beta era tomado. Mano, é muito bonito o peixe beta. Por isso não, que eu comprei. Ele é. O rabo dele é bonito. Não, cara, sabe o que é mais triste? Sabe o que é mais triste? Eu comprei o peixe beta, os dois estavam mortos, só o peixe beta tava vivo. E eu não sabia que era peixe. Ele falou que era peixe beta, mas eu não sabia que era peixe assim, tá ligado? Que era o peixe já tava. E ele deve ter na cabeça dele que eu já sabia que matava outro peixe. Eu não ia ser burro o suficiente pra botar em um aquário com os outros peixes. Só que eu não sabia que ele matava. Daí, o mais triste foi que eu tive que ir na lan house e pagar o resto do dinheiro que eu paguei pelo peixe que matou meus dois peixes. Nossa, velho. Foi chorando. 50 centavos aí chorando, viu? Mano, puta que pariu, dude. Ei, eu queria ser o gato, ó. Eu queria ser o gato. Não, mas ser gato é muito bom. Não, eu queria ser o gato só pra... Porque eu queria dormir muito. Só por isso, sem preocupação. Não, assim, eu tenho a curiosidade de ser um bicho. Que ele é um... Não, inseto, ele vive no... Ah, vai dar teu cu, meu. Não, ele não é um inseto. Não, não, não. Mas eu vou explicar o motivo. Ele vive no mar. Ele quer ser uma ostra. É um bicho estranho que vive no mar, eu não lembro o nome dele. Mas é porque ele tem um olho foda que enxerga 200 trilhões de cores diferentes. E eu queria ter essa experiência de saber como que é. Não, tô querendo saber como é que é os olhos dele. É, eu queria saber como que é enxergar. Tá, tomara que ele viva 200 anos, tu passa 200 anos. Tu tipo assim, nossa, que legal, né, isso aqui, por uma hora. Assim, tu pensa, caralho, que foda. Que legal isso aqui, né? Acho que estou tediado. Tá, outra pergunta, vai. Pra avião, peraí, avião. Ave Maria, tá foda o tráfego aéreo. O tráfego aéreo, né? O tráfego aéreo. O tráfego aéreo. Um avião carregando outro avião, tá ligado? Avião carregando passarinho. Que nem no Rio. Eu nunca achei Rio, doido, sério mesmo. É bom, é doido. Bom. O um é Blue, bom. Blue. Qual o nome da outra? A Bia, Beatriz, né? A Beatriz, né? Rio Characters. A Jade! A Jade, mano, é isso. A Jade! A Jade, meu Deus. Alta compadecida Characters. Não, eu coloquei internet e filme patrulha. Characters. Cast. Aparece, Cast, né? Da Cast. Olha, mano, tem um bicho que dubla Will I Am. É o Pedro. Qual é o Pedro? Pedro Filme Rio. Dublou Pedro Filme. É o Will I Am. Eu acho que é o Bulldog. É o... Mano, o que a gente tá Campina, fazendo? É o Campina. Mano, o Will I Am dublo Campina, esse bicho aqui, ó. Mas tu não viu em inglês, Zica, né? Não. Eu vi não, mas eu vou ver. Só por causa do IAM, doido. Ai, mano. Não, porque ele canta. É óbvio que ele canta. Então, vai cantar com medo do passarinho. Ah, o Campina, verdade. É, nossa, o Campina. Eu não lembro. Ah, eu lembro das músicas, que tipo assim, Lá, moto. Nossa, eu gosto muito desse nosso filme. O diretor é brasileiro, o cara que teve então, a ideia. É o mesmo cara que criou Era do Gelo. O elenco tem o Will I Am, então assim, não tu é. Vocês sabiam disso que o criador de Era do Gelo é BR? Não. Não. É sim. Tá aí, né? Sério, é o mesmo cara que fez o Rio. Aham, é o mesmo cara que fez o Rio. Da hora. Direção de Chris Ed. Ah, e o brasileiro é dois, é porque são dois, ó. Carlos Sanz. Da hora. Saldanha. Robôs também. Nossa, o Robôs. Eu lembro daquela parte da música da Britney. Robôs, caralho, da... Como é o nome daquela mulher do bundão? Robôs, aquele é da Disney. Manivela! Não, a mulher. A tia não sei o quê. A tia Turbina. Ah, tia Turbina. Nossa, tia Peida. Mano, por que tu lembra que tem mais... Não, tu lembra que eu lembro. A gente tava achando que o nome dela era tia Peida. Sim, e eu gostava de robôzão dele. Mano, a gente sempre achava... Tava passando um dia desse na... Tava passando um dia desses. Tia Peida. Aonde? Quem lembra, cara? Nossa, Salatagem. Não, era... Robôs Characters. É o Grande Soldador. Grande Soldador do bicho. Ele era o campo de assistido do robô. Tu sabe por quê? Sabia que tem uma piada mó, assim, pra adultos no começo? Eu não lembro direito, mas é alguma parada, tipo, quando o menino vai nascer. Porque ah, pede, nossa, eu não lembro. É uma parada assim, eu não sei. Mas quando eles perdem um caminhão lá, que, tipo, o caminhão de entrega de bebê. Ah, ó, botaram no chat, é isso mesmo. Ele fala, fazer o bebê é mais gostoso, ele fala. É, caraca, isso. Caraca. É o Rodney. Nossa, Rodney Lataria! Rodney, cadê meu fone, filho da puta? Qual é o nome do cara que dubla ele? Eu achava muito da hora. Ah, é o... Mano, que tá em inglês. Mas eu lembro que a voz dele é mó da hora. E é ele é ator. Ele é um ator tipo conhecido. Então. É o Rodrigo Santoro? Não, o Rodrigo Santoro é o do Caminho das Índias. Mano, as coisas que o Ícaro lembra das pessoas. As referências do Ícaro. Mas deixa eu ver o Rodrigo Santoro. Ô, mas Caminho das Índias é da hora pra caramba, vai. Vamos combinar aí que. Deixa eu ver. Assim. Não é ele não, sai que eu tava confundindo. Mas não sei se é ele. Foi o Porchat? Nossa, o Rodrigo Santoro tem uma nova de ABC, Rodrigo Santoro. Foi o Porchat? Não, tá louco? Tá aqui. Ah, Reinaldo... É o Janequine, é o Janequine. Reinaldo Jaqueline. É porque eu nunca vi o nome dele escrito. Nossa, alguém pegou a referência. É estranho mesmo, viu? Não, eu só ri mesmo. Mano, olha o nome que escreve Janequine. Do... Tem um episódio... tem um programa que o Faustão vai chamar o... O Reinaldo Janequine. Ele fala, e com vocês? Reinaldo Jaqueline Janequine. Sério? Eu mandei o vídeo aí. Isso pra mim é uma má lição. Eu trago agora pro meu dia a dia. Eu quero, o ser humano pra mim é a coisa mais linda. Esse é Reinaldo Jaqueline. O Janequine, que pode ser chamado também de Reinaldo Janequine, o garoto superação. Que também tipo, pode ser rápido, chamado. Mano, legal que ele tava falando da parada mó séria, tá ligado? É, então. Sim. Legal que ele nem se corrigiu. Ele falou, que o Janequine pode que também chamado. Pode ser chamado. Foi boa. Ele, tipo, ele deu uma ajeitadinha boa. Mandou uma segurada. Cadê esse cara mesmo, mano? Mano, por que ele tava careca mesmo, doido? Ele foi preso. Ele foi preso. Porque ele sumiu, doido. Esse cara tá onde? Não, ele tá fazendo um copo comercial aí, novela. Tá aí, né? Não, mas então, ele só faz comercial agora. Ah, ele teve câncer. Sim, ele teve câncer nessa época. Ah, foi por isso mesmo. Pior que o bichão, o gato tá doido, bichão. Eu pego os caras aí. Mano, pior que... Mano. O cara chama o cara de Jaqueline quando ele tá falando de câncer. É, né? Então, ele tá dando um negócio de câncer lá, e aí ele falou... Nossa, não lembrava. Ah, mas ele tá bem agora, ele conseguiu coisar, né? Ele que fazia como era? O Paco? Era o Paco! Ele fazia o Paco! O Paco da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado, nossa! A minha mãe era disse... Era isso mesmo! Mano, qual era o nome daquela... Era Cobras e Lagartos? Sim, era Cobras e Lagartos. Não, aquela novela que tinha... Que tinha o canto de lutar lá, o canto de... O tipo de... Não, era da Cor do Pecado. Era? E tinha a mamusca. A mamusca. Eu tinha medo da mamusca na Cor do Pecado. What the fuck é a mamusca pra ser metida? Eles queriam alguma coisa dela. Que nem o Asterix e Obelix. Ninguém deve estar entendendo nada, porque ninguém... Ah, a mamusca, né? Aquela mulher lá que... Ela dava uma sopa e a pessoa ficava mó rápido. Eles davam uma coisa que nem Asterix e Obelix, não dava? Nossa, era. Sim, mano, sim. Tu lembrou até do efeito, Psycho, caralho. Caraca, sim, então, eu lembrava disso. Eu lembro que quando dava o intervalo... Mandei a música, foto. Não era vou deixar a vida da minha desculpa pra onde ela quiser. Eu lembro do menino mó otário, que o nome dele era como era? porque tinha duas crianças, uma que era filha da menina lá, que era filha do Paco. E tinha um menino lá que era filha do Paco. Não, e tinha um menino que ele era rico, ele era mó otário, quanto o menino lá no final eles ficavam amigos. Era o Otávio e o Ícaro. Não, eu não sou nem rico. Ah, se fosse. Vai. Agora eu quero saber. Agora eu quero saber da próxima pergunta, velho. A próxima pergunta é de um padrinho, o Ruffles. E ele perguntou: se o tempo congelar pra todos por um dia, exceto pra vocês, o que vocês fariam? Olha, eu ia num banco. A gente ia num banco. Um dia dá pra gente roubar um banco. Vocês estão... Mano, o tempo parou, doido. Não tem mais nada. Vocês são tudo ladrão, doido. Mano, o tempo congelou, velho. Vai bem dizer, Saico. Mas que esse, quer dizer que vocês só não são ladrão por causa que a lei não deixa. Porque o tempo não para, exatamente. É, mano, tu tá tendo outra oportunidade pro tempo parar, parceiro. Mano, tem que lucrar com o tempo parado. Eu queria muito testar. O que você faz então, Saico? Eu queria muito testar um negócio. Fazer carinho em cachorro, aquele que ele abastava. Ele ia fazer carinho nos cachorros. Todos os cachorros que ele não conseguiu. Eu provavelmente ia roubar também, mas tô falando. Então fique quieto. Eu queria muito testar um negócio, assim. Se eu parasse o tempo, eu queria muito, tipo, pegar alguém que eu não gosto e dar um soco, né? Tipo, um monte de soco nela. Pra quando acordar, ela levar tudo de uma vez. Não, eu lembro de Click, o filme, o Click da Adam Sandler, que ele pega. Ele faz isso? Ele faz. Não, ele pega na cara da pessoa. Mas ele faz de uma vez. Ele bate também, dá um chute. Ele bate também. Eu tô falando, tipo assim, é você... Dá um murro, vários murros na pessoa pra, ver, pra levar tudo. Tipo, um murro na esquerda e um murro na direita pra ver o que acontece, tá ligado? Nossa, cara, explodir. Não, tinha que dar os dois, porque se fosse um, ela ia fazer. Não! Não, mas esse é o mesmo tempo. Ele ia levar tudo ao mesmo tempo. Como é que eu fazer? Voltar. Mas na real, eu comer assim. Eu não sei, velho. Comer algumas coisas, comer algumas coisas do mercado, sei lá, mano. Caraca, mano. Não sei se é roubar dinheiro. Roubar do banco não tem problema. Não tem problema. O dinheiro é infinito, Eles... Como assim o dinheiro é infinito? Eu ia roubar do Tinder. É que ele tá com medo de ser processado. Eu vou ser processado porque se o tempo parasse, eu ia roubar um banco. Sabe o que é mais fácil? Você ir na casa da moeda onde fazem dinheiro, porque daí sim o dinheiro é infinito. A gente não quer dizer que tu é fã de montagem de papel. Tá bom. Tu acha que em um dia dava pra. Um dia de tempo parado, dava pra gente roubar um banco? Se juntar eu, tu e o Ícaro, dá, meu. Nós três, tu acha que dá mesmo, assim? Dá, mano. Como que vai roubar um banco, doido? Caraca, Saico! Mas como? Saico, eu penso pequeno, viu, doido? Como assim? Indo lá e roubando lá? Mano, tá congelado. Não tem guarda, não tem câmera, não tem nada. Vai quebrar um cofre. Não, então, por isso que eu tô perguntando. Mas é verdade, será que dá? É só a gente esperar da hora de dar o dinheiro, de chegar o dinheiro. Tu não tem controle sobre isso, é um dia inteiro. Do nada. Será que foi a meia-noite? Mas vai estar fechado, não ia dar tempo, doido, não ia dar tempo. Sabe o que dá ruim? Dinheiro de banco é rastreado, então provavelmente se sumisse isso aí é mito, mano, é pra tu não roubar. É mito. O meião é burro. Tá os papos do Taon. Por que como assim é rastreado, velho? Eita diabo, sério, mano. É rastreado não. Mano, ele sai abaixando as calças de todo mundo na rua, velho, pra eles ficarem muito confusos. Sei lá o que eu ia fazer, velho. Isso aí batendo na cara das pessoas que eu não gosto. Eu ia deixar a galera do banco confuso. Você quer muito violento, doido? Eu só quero roubar, ele quer bater nos outros, olha aí. Eu ia sair matando um monte de gente. Galera, então não julgue a gente que quer roubar. Então não julgue a gente que quer roubar. É porque a gente tá falando super sério, assim. Não, mas de verdade, o que vocês fariam? Se fosse nós cinco. Não, aqui. Eu não sei, doido. De verdade, tipo, nós quatro. Não, de verdade mesmo. De verdade mesmo, eu roubaria um banco. Puta que pariu, doido. Não, é porque, sério, tipo, o que dá pra fazer com o tempo parado? O que dá pra fazer? Mano, eu penso assim, tu gasta o teu tempo pra trabalhar. Tu trabalha pra quê? Pra ter dinheiro. Pra ter dinheiro pra quê? Pra comprar coisa. Tu precisa de dinheiro. Tu tem parado. Tu vai, tipo, entendeu? Tu vai fazer o máximo de dinheiro. Coisa, vai botar o código do dinheiro, doido. É, o código do dinheiro. Mano, o Saco tá preocupado com o Brasil. Não, é porque, tipo, tu tá roubando. Não, porque. Então, o que tipo, tu faria? Eu não sei o que eu faria. Eu ia, tipo, eu ia pegar em loja, tipo, não ia pegar coisa, mas sei lá. Como assim? Aí tu vai quebrar a loja. Porque vai roubar o banco, porque ali é o dinheiro de outras pessoas. Rouba. Quer dizer, a loja também é dinheiro das pessoas, mas. Não, mano, bandido. Mano, não. Se tu roubar uma loja, não vai fazer muito. Não vai fazer muito mal a eles. Roubar um banco? Também tá. Mas tu pode estar roubando dinheiro ou de uma pessoa muito rica ou de uma pessoa muito pobre. Mas o banco vai repor, o banco tem seguro, tem essa, o banco repõe de todo mundo. O banco não tem essa. Se um banco for assaltado, tu não vai perder teu dinheiro, entendeu? Verdade, tem essa aí. Mano, o banco tem dinheiro infinito. Mas vocês iam roubar quanto, então, se for? Só pra saber. Ah, não sei quanto que tem no banco. Eu não sei. O que tiver. O que tiver. revete, faz a limpa. Mano, eu não ia roubar um banco. Primeiro que eu ia passar a minha vida inteira com ansiedade de ser pego uma hora. Fala com como tá perturbado. Eu ia viver feliz, meu filho. Tu roubou a porra de um banco. Tu com não vai um tempo parado, filha da puta. Se fosse, tipo, na vida real normal assim, eu ficaria. Votações. Você ficaria com ansiedade? Não. Votações. Se você roubar um banco, você ficaria com ansiedade? Mano, eu ia ficar com muita ansiedade, velho. Mano, porque eu não ia conseguir viver. Vai que outra pessoa tem outro poder de também parar o tempo. E essa pessoa foi. Mas vocês também estão querendo demais. Mano, eu ia passar minha vida inteira pensando nisso e não ia conseguir gastar o dinheiro. Eu ia passar minha vida inteira gastando dinheiro, meu filho, feliz. Não deve ser só, tipo... Não é porque eles não te viram que tu não roubou o dinheiro, tá ligado? Não sei. Deve ter algum outro jeito deles saberem. Deve ter algum outro jeito deles saberem do dinheiro. Como que um humano, Saiko, consegue quebrar o poder de parar o tempo? Como que tu ficou bilhão... Como que na tua conta, do nada, apareceu um milhão de... Tu acha que eu ia colocar na conta mesmo? Ah, é porque tu é burro mesmo, tu não devia roubar mesmo não, viu? Fica na não, tua. Tá. Tu escondeu o dinheiro debaixo do teu colchão, então. O que que tu vai fazer com essa porra? Tu sabe lavar dinheiro? Tu tem uma máfia? Tu vai se meter com um monte de gente errada, velho. Eu sei lavar dinheiro, que o Breaking Bad ele me ensinou. Pra tu conseguir esconder esse dinheiro e usar de um jeito certo, tu ia que fazer muita coisa errada e encontrar com um monte de gente errada. E só ia te... Preciso abrir um botecozinho, doido, que vende Itaipava por R$2,50. É verdade, meu filho, o dinheiro lavava 50 milhões por dia, viu? 50 milhões por dia! Só de Itaipava, mano, 50 milhões. Ele tá falando de bilhões. Quanto que tu ia roubar, doido? Porque 50 milhões por dia. Quanto que esse menino roubou, pelo amor de Deus? Quanto que tu acha que tem dentro do banco, doido? Mano, eu acho que todo dia. Quando eu era criança, era muito dinheiro pra mim, doido. Mas o que vocês fariam de verdade? Eu não roubaria. Porque ia ser ansiedade pelo resto da minha vida. Ia ser um dinheiro que eu nunca ia conseguir gastar na minha vida. Eu roubaria. Eu juro que se o tempo parasse do nada aqui agora, tivesse em calma, eu falaria, bora ver se o banco tá aberto. Não rola. Eu ia aproveitar com tanta coisa. Tipo, não dá pra roubar um banco em um dia, sabe? É só um dia é uma merda também, né? Uhum. Mas, tipo assim, se a gente pudesse, tipo, viajar de graça pra qualquer canto, tá ligado? Tipo, não de avião, mas, tipo... Primeiro de tudo, a gente tava falando de parar o tempo. Primeiro de tudo, se eu roubar um banco é porque eu não quero uma vida normal, assim. Eu já tô começando com esse ponto. Deixa ele roubar o banco dele, sai. Eu tentaria. Isso é engraçado, imagina. O tempo para agora, tá ligado? Eu sei o que tipo, eu faria. Solta um, vai roubar o banco e, tipo, no outro dia, passar a noite sendo barras lá no 9 ele preso e a gente mal feliz. Ele sendo deportado e executado no Peru. Não tem muito o que fazer com o tempo parado, essa é a real. Tipo assim, não tem muita coisa que não são legais. Tipo assim, é porque você não tem controle sobre o tempo parado, entendeu? Se você tivesse controle, tudo bem, mas você tem um dia que o tempo vai ficar parado, então você não tem muito controle. Se fosse um caso, eu faria um leve arrastão de coisas que eu quero. E esse é mais com antes de, sei lá. Mano, uma vez eu tava passando um ano novo na Messejana. Ai, meu Deus. Olha onde não, o cara tava passando. Já começou ruim, cara. O cara gritou. Por que que tu faria isso, em primeiro lugar? Eu já tava, tô falando. Um fato que aconteceu comigo. Tu passou pro arrasto. Minha mãe passou já. O cara gritou, o arrasto. E era mesmo. A gente tava, eu e meus primos. Tipo, a gente tava de boa. Eles eram mais velhos. Eles que de porra boa. Que é arrastão, velho? Tipo, arrastão. Eu sei que é arrastão. É quando vem um monte de cara e pega as coisas de todo mundo. E tipo, vai puxando as coisas mesmo e sai correndo. Não tem polícia, não tem nada. Eles não tem nada. Eles só comendo. Vem tipo uns 15 caras correndo. Principalmente em feira ilegal, tipo... Não feira ilegal, mas... Isso é um jeito muito inteligente de roubar, doido. Meu Deus. É um ladrão nato, velho. Ele não rouba porque ele tem medo de ser pego. É o único motivo que o Tom não rouba. É o único motivo que a gente vive em sociedade, doido. Porque tem lei. Porque senão era uma putaria, doido. Não, óbvio. Ia ser irado. É. Esse é irado, o Tauan não quer ter ele, quer pra aquele filme lá do Purge. O Tauan quer viver no The Purge lá, quer viver no... Eu falei isso. Pra mim, arrastão era tipo sequestro. Imagina os caras arrastando as roupas, pegam uma criança e corre. Imagina os caras correndo muito rápido, pegando... Mano, pior que na... Na China tem muito roubo de criança, tipo sequestro, e é na rua, tipo, dia, assim, sério? Tá. O cara que eu assisto, que é o Serpenza, ele faz vídeo sobre a China e tal. Ele mostrou imagens sobre isso. E é muito chocante, tá ligado? Tipo assim, é uma mãe andando com um filho na rua, segurando a mão. Aí vem um cara e puxa, tipo, a força o filho dela. E vem, tipo, outras pessoas tentar ajudar. Só que ele bota no carro, na van, e eles já vazam, tá ligado? Assim. E, tipo, nunca pega esses caras. Uhum. E essas crianças são, tipo, sequestradas pra ser mendigo, pra pedir na rua mendigo, pra tipo... Nossa, pra eles ganhar a simpatia das pessoas e ganhar dinheiro. Por isso que, tipo, ele falou, se você for na China, não dê dinheiro pra essas pessoas, principalmente se elas tiverem criança. Porque provavelmente essa criança é uma criança sequestrada, tá ligado? Caraca, que medo disso, velho. É muito errado. Sou contra o sequestro. Outra pergunta, calma aí. Graças a Deus. Eu vou pra China Inbox. Como assim? Mano, eu queria muito comer no China Inbox, eu nunca comi doido. Mas eu acho que China Inbox é só delivery, né? Não. Não, mas eles têm restaurante, tem restaurante que mesmo. Ah, é foda. Eu gosto de comida chinesa, mas não tanto. Eu nunca comi chinesa. Eu dou um valor a qualquer comida diferente. Eu prefiro comida japonesa. Também. Eu inaugurei sushi, eu comi sushi pela primeira vez. Eu inaugurei com sushi. O meu abriu uma loja de sushi, inaugurei galera. Inaugurei sushi, galera. É isso aí. Sushi, primeira vez que eu comi, eu não gostei. A segunda vez que eu comi, eu gostei mais ou menos. Aí eu comecei a viciar sushi. Aí teve uma época que eu só pedia sushi todo dia. Eu comi pela primeira vez. Minha prima... Eu saí com a minha prima e ela comprou pra mim. E eu não gostei. Não gostei. Mas também eu... Mas tu vai gostar. Tu vai acabar gostando. É, tipo, é muito. Tipo, é uma das coisas mais gostosas, assim, hoje em dia pra mim. Tipo, é muito bom. Eu gosto muito de sushi. Que é muito bom mesmo. Mas eu não sei se, porque pelo que eu comi, não tava tão bom. Eu não gosto de shoyu. Eu não gosto quando morre do Ronald. Eu não gosto de shoyu. Nossa, mano. Pelo menos os que eu comi, porque geralmente vem, tipo, eu peço em delivery. Pelo menos os que eu comi, eu não gostei do shoyu. E, tipo, assim, eu já fui em restaurante também, só que eu não gostei tanto também. Mas talvez eu comece a gostar se eu tentar. Mas é porque é muito salgado, sei lá. Não, mas aí tu não mergulha o sushi, não. É só, tipo, Mesmo assim, é muito salgado pra mim, sei lá, não. Ah, tá. Eu só achei bizarro a primeira vez. Tipo, eu coloquei na boca, aí eu fiquei sentindo alguma coisa assim. Não se mexendo, não, mas era diferente, era muita textura. Caraca, eu tava vivo. Não. Aqui, tipo, eu falei errado, mas era uma textura muito estranha. E eu fiquei parado, tá ligado? Quando você para de mastigar e fica tipo, o que eu tô comendo, tá ligado? Tá, eu comi a primeira vez, não gostei, mas é porque eu vi um amigo falando que é sushi de shopping e foi o que eu comi, que não, mano, não é bom. Sushi de shopping, o sushi ele é frio, mas sushi de shopping é frio de um jeito estranho, doido. É como se já tivesse guardado. Parece que tivesse passado, sei lá. Pô, não, foi estranho. Eu nunca senti nada parecido na minha vida, assim. Foi estranho e eu então, não gostei. Provavelmente, tipo, não. Se eu fui o Eka estranho hoje em dia, uma das minhas comidas favoritas, tipo, eu gosto pra caralho. Tipo, tá. As coisas que eu mais gosto de comer é hambúrguer e sushi. Tá ligado? Pior que hambúrguer. Aqueles hambúrgueres caseiros, né? Não, é, também, mas tipo, qualquer hambúrguer, qualquer tipo de hambúrguer. Assim, nossa, o operazão assim, ó. Hambúrguer de fast food, hambúrguer de algum restaurante da hora. Eu gosto de hambúrguer pra caralho. Hambúrguer eu gosto pra caramba também. E sushi é, tipo, tá lá no topo também, junto com hambúrguer. As duas coisas que eu gosto. Eu quero gostar de sushi. Eu quero ter uma boa experiência de sushi. Mesmo que seja, tipo, sei lá. Eu quero ir num lugar que tem um sushi bom, entendeu? Sushi da hora, sim, sim. É isso que tem que fazer mesmo. A gente tem que... Mano, bora marcar o Gera de comer sushi. Em algum restaurante legal. Gera do japonês. Vamos pra próxima pergunta? Bora, a gente tá falando sushi a meia hora. Calma. Sabe quando vocês respiram... Ai, nossa, peraí. Sabe quando vocês respiram? Eu tava parando pra pensar esses dias. Às vezes eu tenho uns pensamentos meio estranhos. E aí eu tava parando pra pensar que... Nossa, comer é um negócio muito estranho, né? Sim. Só pra pensar que comer é um negócio muito estranho. Tu, tipo, pega uma coisa... E tu coloca dentro de ti. Pior, né, pensar pior, isso. Pior que eu já tive crise existencial assim, esses dias, tá ligado? Também sobre isso. Não, e aí, tipo, eu comecei a pensar que tem uma fobia. Que é a pessoa que tem medo de comer. Eu falei, caraca, acho verdade, que dá até pra entender, sabe? Porque, tipo, dá. Não. Pessoa que pensou muito nisso. É, então, eu fiquei quase com fobia de comer. Só que eu falei, nossa, é muito bom comer. E aí, parou. E aí, eu... E aí, parou. 61 curou fobia de cobra, galera. Primeiro científico. Deixa eu só contar uma coisa sobre comer antes da pergunta. Vai, velho. Eu lembro que um dia eu saí com o Meão e o Ícaro. E a gente, o Meão tinha ido pra uma buchada, sei lá, que ele foi comer alguma coisa. Não, nesse dia, saiu eu, tu e o Ícaro, e foi aniversário da minha tia. Sim. E aí, nesse dia, ela me levou. Caraca, mas nesse dia eu estrompei, viu, as barreiras. Não, daí, enfim, tu comeu muito. Era aniversário dela, eu comi muito no almoço, que ela foi num restaurante. Resumiu. Daí, quando a gente saiu, e eu comprei hambúrguer pra... O Meão tava, ele tava sem dinheiro porque ele não levou dinheiro pra comida, porque ele já tinha comido pra caralho. Só que, tipo, come aí mesmo, tipo, pra, sei lá, pra não ficar só olhando. É, aí a gente comprou... Aí a gente comprou um hambúrguer lá, tipo... Lá, então. Foi, tipo, não, foi no Burger King que tinha aquela promoção lá. Ah, é. Aí a gente, foi eu e o Icar, a gente comprou um negócio lá, a promoção que vinha três. Era, eu comi. Tu comeu e tal, aí beleza. Aí depois, no final do dia, depois que a gente saiu, por algum motivo, a gente foi comprar uma pizza depois. Ai, meu Deus. Daí tava eu e o Ícaro, e esse aí o Ícaro que ia pagar o Meão. Nem queria comer, ele não queria comer. Uhum. Porque ele já tava morrendo, já tava morto de cheio. Tava muito cheio, tava muito cheio. Daí eu tava tipo. Tá, o que que tu vai querer, Ícaro? Aí o Ícaro. Ah, eu quero de frango, não sei o quê. Porque o Ícaro ia pegar metade, ia pegar metade da outra. Uhum. Aí o Meão tá tipo. Nossa, eu não gosto não. Olha, ele lembra disso. Ele tava botando o boneco e ele ainda comeu, acho que ele comeu dois pedaços ainda. Ele comeu, não, ele, mano, ele botou o boneco bicho com a tua. Do buchão. Não, ele botou o boneco com a tua, tipo, ele reclamou da tua. Tu pegou a que ele queria e ele comeu um pedaço. Foi mesmo. Não, mas é porque era eu com pensei, pimenta. É que eu pensei não, com a minha os era olhos, com pimenta. Né, só. A minha foi a que eu peguei a mexicana. O puxo fisicamente não cabia mais nada pizza não. A mexicana é boa, doido. É, então, eu peguei a pizza mexicana, porque era muita pimenta. Mas eu peguei um pedacinho também, tava boa mesmo. Tu ia pedir frango com catupiry, só que por algum motivo eu não queria catupiry. Não, mas é porque eu não gosto de catupiry. É, tu não gosta de catupiry. Aí a gente pediu só frango, sem catupiry, normal. Nossa, era mó seco. Era muito seco e era ruim. E o Meão só comeu um pedaço, ele fez a gente comer aquela merda. Mas tava boa, mano, para. Ei, não, mas, meu, pizza de frango catupiry, tu tá bobeando mesmo. Não, desculpa, eu não gosto de catupiry. Não, mas eu entendo quem não gosta de catupiry. Eu não gosto de catupiry. Vai, ô Meon, lê a pergunta agora. Qual o seu personagem preferido do iCarly? Rápido. Quantos anos? Qual o seu personagem favorito do iCarly? É o Gabe. Não, é o Spencer. Não, é o Gabe. O meu favorito. Quem é o Gabe? É o que tira a roupa. O meu favorito é Gibi. É Gibi. Desculpa, faz tempo. Nossa. Nossa. Mano, Pose. Muito Pose agora. Desculpa, Pose. Não. Enchei minha boca. Pose. Eu seria o Gumball. Pose. Eu seria o Gumball, pronto. O quê? O Gumball. Pergunta já. Do iCarly? O Gumball do iCarly. Não, meu personagem favorito do iCarly é o Spencer. Não. Meu, tá muito burro, meu. Por quê? Por que tu quer ser o Gibi, velho? Não, eu não queria ser ele, tô falando qual é o meu personagem preferido do iCarly. Mano, tá, mas, meu, teu personagem preferido deveria ser o Meião. Mas ele nunca apareceu. Mano, tá, eu sempre achei o Meião parecido com o Kenny Kelder. O Meião nunca apareceu. Ele nunca apareceu, seu poser. Todo mundo aqui Ele não era aquele cara que tinha os dreads. Um fato bem rápido. Mano, peraí, deixa eu ver o que o Tom falou. Que ele é quem? O Meião, ele não era o cara que tinha os dreads? Meião, abestado. Meião, não. Não, então, o Meião... Eu não tenho dread. Ele não aparece. Ele nunca apareceu? Não, mas deixa eu falar. Mano, eu sempre pensei que ele fosse o cara do dread. Fala, pode falar. Mano, ele é o cara que faz as meias do Spencer. Antes de conhecer, o que o Saiko conhece o meu maior tempo, né? Aí, tipo, antes de conhecer o meu, eu vi que o Saiko ia caô com ele. Aí eu sempre pensava que do jeito que tá escrito, eu também. Eu sempre pensava que era. Eu pensava que era meia. Porque tinha gente que escrevia não assim, ó. N-A-U-M. Não, não assim. Sim. Aí eu pensava que meião era de meião. Aí eu sempre pensava que meião era por causa do negócio do iCarly. Eu só não faço. Mas eu chamava ele de meião assim que eu comecei a falar. Eu chamava de meião também. Ei, meião. Meião. Olha os caras, as ideias. Tá. Recomendações. Pela primeira vez eu vou recomendar uma música. Né? Eu acho que é a primeira vez, né? E vou recomendar Muramasa. Ah, pensei que vocês estavam falando de outra. Complicated, que saiu hoje, estávamos no hype, e a música é muito boa. Muramasa é muito bom, né? Parabéns aí. Sim, música parabéns. Muito parabéns boa. Aí, Muramasa, sei que você ouviu Quase Meia-Noite. Sei que você ouviu Quase Meia-Noite, um fãzão do Quase Meia-Noite, mas você é muito bom. Você aí que bom. Tá contribuindo no Padrim também. Exatamente, muito Muramasa bom. É no Padrim. Contribuindo no Padrim do Quase Meia-Noite. Enfim, a música Muramasa saiu hoje. Muramasa, ele pagou de 100 reais, mano. Exatamente, sim. Pra 100 reais, ele vai gravar ele podcast, vai fazer podcast com a gente. Exatamente, o Muramasa. Então temos aí Muramasa Now com Complicated, uma música muito boa. Saiu hoje, e é isso aí. Ok, tu vai recomendar que eu tô achando que tu vai recomendar aí, cara? Vou. É. Tá, a minha recomendação é tipo de uma artista nova que eu conheci, que é a Malu. Eu já mostrei pra todo mundo, mostrei o clipezinho. Uhum. E ela tem um clipe que tem três músicas dela, que é tipo um EPzinho. Que é Didi. Eu gostei muito da primeira, eu comecei a gostar muito da primeira. É Try It Up, o nome da primeira que ele gosta muito. Try It Up. Try It Up. E tem Run. Mas qual é o nome da música? Recomendo o EP inteiro. Logo, né? É, o EP é Didi, é tipo 3D, assim. Tipo, 3D, sim. Assim, DDD. É bom, e a minha bom outra, vale a pena. Vale a pena. É muito, muito bom. E, tipo, ela só tem 19 anos e ela tá, tipo, começando a crescer agora. E é isso aí. Tá, enfim. Vamos lá ouvir. E a outra é The Traveling Song do Will.i.am, que é uma música do segundo filme do Madagascar. Tipo, ele fala tão sério que nem parece que ele tá zoando. Não, mano, é porque essa música... Tu não falou que ia recomendar porque tu tava zoando? Agora não tá eu zoando, tava não, zoando, é? Tava zoando. É porque essa música, quando eu era criança, eu gostava muito. Recomendou já, não ligo não. Traveling Song, bota aí, meu, vou te mandar, viu? Minha recomendação hoje é de uma música também, porque, mano, faz muito tempo que eu não achava música boa pra ouvir. Já que o Iker recomendou duas, eu vou recomendar três. Quer dizer, eu achei não, né? Saiu música boa, porque eu já conheci a banda há muito tempo, o grupo, que é o Brockhampton, é muito bom. Brockhampton é muito bom, e saiu música deles há pouco tempo. E do novo álbum deles, e é muito bom. É lá, muito bom as novas músicas. Eita. E a que eu vou recomendar no podcast, que é a que eu mais gostei das últimas três que eles postaram, é a Truman, que foi a que eu mais gostei. Porra, e o cara com valores, viu? É a melhor mesmo. Infelizmente é a que tem menos views, velho. Até a que saiu há menos tempo já passou ela. É verdade. É. Sim. Mas ela é a melhor. Eu gosto muito de Wildfire, mas. Wildfire é muito bom também. E eu acho que o Wildfire, se você for... Eu acho que é mais fácil de ouvir. Tipo, se você for tentar entrar em Brockhampton... Tentar, tipo, começar a ouvir Brockhampton... Eu acho que é uma das mais fáceis de, tipo, você gostar, tá ligado? E Truman é um pouco mais diferente e tal. Talvez você não pegue de primeira, mas é muito boa. Eu gosto muito de Truman, é minha favorita do novo álbum. Que mas eu recomendo só isso. Teve recomendação boa, viu? Toma aí, fica só as pesadas. E agora... Né? Adulto, vamos ver. Agora vai ficar melhor ainda. Vamos ver. O que é que tá? Estava eu já sei. Porque eu já falei, tá até no Twitter, mas fazia tempo que eu não assistia uma animação ou, sei lá, alguma coisa, algum tipo de série, e gostava muito, até que eu me deparei com a animação da Netflix do Castlevania, aquele joguinho antiguinho, tá ligado? E eu não esperava que fosse ser tão bom, na moral, cara. É sensacional, o plot dos personagens, as animações, os cenários, tudo. O desenho é lindo em geral. E tem muito, tipo... Cara, é sensacional. Eu não consigo explicar, porque você só consegue sentir assistindo mesmo. É, tipo, é muito bom pra mim a ambientação dele, tudo, o clima. As cenas de lutas, nossa, as cenas de lutas são lindas pra caralho. E só tem 4 episódios a primeira temporada. Então... É bem fácil de assistir, tipo, se você quiser assistir. Sim, é muito fácil. É tipo, rápido, tá ligado? Ele é rápido. É rápido, mas ele é muito bem contado. A narrativa é muito... O tempo dela é muito bom. Eles não conseguiram parece fazer que, perfeito. Não parece que você tá, tipo, assistindo um negócio que você tá... Perdendo alguma coisa, tá ligado? Ele conta tudo direitinho, com tempo, os personagens são muito bem explicados e tem muita, tipo, eles têm uma personalidade forte, você odeia alguns do nada que tá gostando, é muito bom. São 4 episódios, vai sair a segunda temporada, não sei quando, mas já tem trailer da Netflix, mas é isso aí, assistam, é muito legal, 4 episódios, Castlevania. É isso aí, é muito bom mesmo, eu já vi, então é isso aí. Agora, só pra fechar a recomendação do Craig, Rich Brian History. Pronto. Ai, meu Deus. Pronto. Eu ia deixar essa pra próxima semana, me fudeu mesmo. Acabou com a minha do Psycho. Como é? Eu não entendi, foi tão rápido que você me falou. É que era só history. Pra combada, ele precisava. Enfim, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tá bom. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todas as pessoas do Padrim, do Quase Meia-Noite. O Luiz Francisco, a Lena, né? A Lena, a gente agradece todo o episódio. A Lena tá aí, firme e forte. A Laura Maria Silva, o Thiago Diego, o Pedro Angel. Cadê o nosso amigo Búfalo, velho? Tá esperando ele. Já tá entendendo que tava rindo com a gente. Ele não tá na tira esse mês. Ele não tá na tira esse mês, infelizmente. Enfim, muito obrigado a todo mundo que ajuda no Padrim. Obrigado a todo mundo nas lives. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele só quer. Boa noite. Alguém muta o Ícaro. Tchau, boa noite. Existe alguma injeção que, tipo, tu consegue se mexer e só que, tipo, tu não que sente tá dormir? Falando? Não, sério, sério, sério. Como assim tu não sente dormir? Não, como né? Tipo, porque vai ficar tudo dormente. Vai ficar tudo dormente, só que eu consigo me mexer. Existe. Deve ter, na real. Mas, tipo, tipo, quando teu braço tá dormente, tu consegue mexer, mas é muito estranho. Tu fica, tipo, muito difícil de pegar nas não, coisas, mas, tá ligado? Não, mas o corpo todo, eu tô falando, o corpo todo. Não, mas tu vai conseguir se mexer de um jeito muito zoado, tá ligado? Nossa, deve ser horrível, na real. Porque mano, tu perde a percepção de deve de ter, espaço, mas, tá ligado? Mas mano, não, é porque eu tenho muita vontade. Sem zoa, eu tenho muita vontade de me jogar da escada. Mas não pra morrer. Sério mesmo. Não, mano.